É praticamente na altura de tomar decisões. Que a teimosia vem de surra para oferecer ilusões. E não desiste facilmente, o objetivo é entrar e afetar-nos para sempre como testemunhas de Jeová. Ah, que ter atenção se vamos escolher entre o coração e o realismo, porque não? Basta só confiarmos na intuição, que a visão nos reflete realmente o que está por baixo do sol. Porque a temperatura muda, também há luas cheias. Vê se tiras a mão de cima dessas sobrancelhas. E foge da sombra, enfrenta o suor e o calor que te afronta. E toma um banho que já cheiravas mal, credo. Insuportável o cheiro, tá iludido e cego. Pega numa toalha limpa e veste com uma mente nova, tipo Sir Scratch nisto. E vê lá se não te fica bem. Alívio e alegria ao mesmo tempo, tipo Benfica, man. Só que não há tempo a TVs, rádios, estádios. Agora é tempo a dar aos outros que não pertencem aos sábios, que ainda lambem lábios, esvaziam bolsos à procura de felicidade em ter posses, em carros, cubicos, quem sabe, propício. Com um coração pequeno onde vais guardar tudo isso. Isto não é fácil, mas sem ação há drama e um suspense constante quando vais para a cama. Mas só que eu, nana, eu durmo tranquilo. Chove, mas tenho guarda-chuvas e casaco com frio. A ilusão já não me ilude, ela própria iludiu-se. Estou bem são, logo esta atitude é por isso. Sei que poucos se levantam, são muitos que caem. Mas se fores mais vivo e atento, já te saem. Já te saem as manias, ilusões. Já te saem as manias, ilusões. Sir Scratch, PS. Abre os olhos, parta as escuras, ilusão, ser mais vivo.